Gabriela, como você é bela. Você é um botão de rosa que perfuma e dá a flor, mostrando a vida como é bonito o amor. Gabriela, Gabriela, como você é bela. Você é uma nota musical esperada, desejada, oh adorada Gabriela, como você é bela. Você que é tão singela, tão pura, tão linda, sincera, Gabriela querida, você é o amor da minha vida. Gabriela, como você é bela. Você que é tão singela, tão pura, tão linda, sincera, Gabriela querida, você é o amor da minha vida. Gabriela, essa menina é um amor bonito. Ela é pra ficar nela.